digo não ao amor, ao amor à primeira vista, ao amor platônico, ao amor real, fatal. Digo não ao amor romântico, digo não ao amor perfeito, digo não ao amor falido, corrompido de tanto sofrer. Digo não ao amor do passado, ao amor suspeito, ao amor perdido, ao amor traído. Digo não ao amor de todo e qualquer tipo. Ao amor de todo e qualquer.